no ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa Clube da Fraternidade. Sim, neste domingo de carnaval, dia 14 de fevereiro, estamos aí em pleno carnaval, mas o programa, ele está aqui para fazer parte aí do seu domingo. Então, está no ar o programa Clube da Fraternidade. Vamos agora à leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Endireitai os caminhos. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, João Batista. João, capítulo 1, versículo 23. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor distante de suas amarguras? Não compreendem que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João: endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Senhor, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Olá, ouvintes do Clube da Fraternidade. Na verdade, esta é uma homenagem do Clube da Fraternidade ao programa Caminho do Senhor. O programa Caminho do Senhor, que começa logo após este programa, na terça-feira que vem, dia 16, estará comemorando 25 anos aqui na emissora da Fraternidade. 25 anos. O Caminho do Senhor, não sei se todos sabem, foi fundado por meu pai, Acácio Fernandes Moreira, e Gastão Veríssimo Brandão. E é um momento de, sim, de muita alegria poder fazer essa homenagem com o fundo musical do programa. Desejo a todos os ouvintes do Caminho do Senhor, desejo a todos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro que gostam do programa, desejo muita paz. Tenho sentido muito a presença de meu pai, inclusive por este momento que está acontecendo agora. Se eu contar para vocês o que aconteceu, talvez ajude alguns a acreditar na vida após a morte. Porque na semana passada eu ia fazer essa homenagem. Só que ainda faltava uma semana, na verdade é dia 16, agora terça-feira, que o programa faz 25 anos. E como vocês sabem, toda semana eu leio uma página de abertura do livro Caminho, Verdade e Vida. Na semana passada eu ia ler e deixei para ler essa semana. E aí eu pensei assim, bem, o livro Caminho, Verdade e Vida tem inúmeras passagens, eu estou vendo até aqui, está na minha mão nesse momento, são 180 passagens comentadas, né? Mas como eu queria fazer uma homenagem ao Caminho do Senhor, e eu sei que é no dia 16, eu falei assim, comigo mesmo, eu vou ler então a passagem número 16, que eu não sabia qual era. E quando eu abro o livro, na passagem 16, se você tem o livro aí, você pode abrir e verificar. É exatamente esse trecho, endireitai os caminhos. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Se vocês não sabem, queridos ouvintes, foi exatamente deste trecho do Evangelho que meu pai tirou o nome da instituição Caminho do Senhor. É para acreditar ou não é? Então, a todos vocês do Caminho do Senhor, ao nosso querido Acácio e a todos os outros que passaram pelo Caminho do Senhor, parabéns, vocês merecem pelo belo trabalho que desenvolvem. Vamos ao nosso programa. Olá, ouvintes do Clube da Fraternidade. Espero que você esteja feliz aí nesse domingo. Esteja descansando, se possível, porque as atividades são inúmeras, né? Então, eu gostaria até de começar prestando contas, porque o nosso programa ele serve para prestar contas. Nós aqui temos a responsabilidade de prestar contas com o seu dinheiro. Nós, diretores, não recebemos um centavo para estarmos aqui, pelo contrário, ajudamos a emissora da fraternidade, somos voluntários, assim como todos os programadores espíritas. Todos os programadores espíritas vêm aqui à emissora da fraternidade, aqui na Ilha do Governador, Estrada do Dendê, no Tauá, aqui na Ilha do Governador. Eles vêm com seus próprios recursos e investem do seu próprio tempo para estarem aqui gravando programas, fazendo programas ao vivo para você, ouvinte, para você que nos ouve aí nesse instante. E temos que prestar contas. Olha, recebemos aqui da Assistência Paulo de Tarso, presidida pelo confrade Jonas Guimarães de Brito. Olá, Jonas, um grande abraço para você e para todos aí da assistência. Olha, é a campanha A Seu Critério, do dia 3 de janeiro. Tem aqui início com Edgar Távora de Souza, através de carnê, Manuel Vicente da Silva, Roberto Jardim Dutra, Maria de Fátima Paulino, Zila Saar Pires e Geraldo Alves Pereira, Regina da Silveira, Marzulo Paladini. Esses do dia 3 de janeiro. Agora temos aqui também, ainda da assistência, a prestação de contas do dia 5 de janeiro. Começa com Ruth Medeiros Salles, Nélio Ferreira Lustosa, Maria do Carmo Amaral, José Teixeira Bastos, Lídia de Souza Bastos, Iracira Gomes da Silva Giovanni, aliás, Giovannini, Jurema de Lima Lacorte, Nereide Gumercinda Salvador. E aí eu agradeço muito a Simone, lá da Assistência Paulo de Tarso, que presta contas aqui semanalmente na emissora da Fraternidade. Ainda da assistência, uma outra prestação de contas, desta vez em função da Festa do Quilo do mês de fevereiro de 2010, no dia 7, colaboradores de boletas, ou seja, foi no domingo passado, né? E aí eles aproveitam esta Festa do Quilo e fazem a arrecadação em nome da emissora da Fraternidade. Ou seja, é um trabalho muito bonito e a gente tem que bater palmas. Ô Pablo, Pablo é o nosso técnico aqui, o nosso operador. Se tivessem palmas, a gente tinha que providenciar umas palmas aqui, né? Porque a Assistência Paulo de Tarso merece. Assim como todos os nossos ouvintes. Temos aqui, ó, recibo número 34626, Maria José Rodrigues. Ainda recebo 34631, trabalhadores do Grupo Espírita Gabriel. Recebo o número 34632, Jovina Maria Bastos. Olha, é uma relação muito grande de nomes. E termina com, através de boleto, Filomena da Conceição. A soma de tudo isso dá um valor muito significativo para a nossa emissora, para a Rádio Rio de Janeiro, a minha, a sua, a emissora do Movimento Espírita, porque a rádio é de todos nós mantemos esta emissora no ar graças à ajuda de cada um desses que estão inscritos aqui. Eu gostaria de ter tempo para ler todos os nomes, mas aí o programa ia ficar até um pouco chato, né? Porque lendo só nomes, nomes, nomes, vocês iam até mudar a estação. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Vocês têm que continuar aqui na Rádio Rio de Janeiro. Recebemos também do Centro Espírita Luz e Verdade, fundado, sabe quando? Em 10 de março de 1920. Olha que trabalho magnífico. 1920. Sede própria na rua Vitor Alves, 226, Campo Grande. Alô, Campo Grande! Um grande abraço a todos aí de Campo Grande. Local bastante movimentado. Temos muitos ouvintes lá em Campo Grande. Eles enviaram aqui no dia 1º de fevereiro. Estamos encaminhando em anexo os recibos de número 31522 a 31524, referentes às doações feitas pelos colaboradores acatados por este centro. Quem assina pelo tesoureiro? O tesoureiro é o Nivaldo Nogueira Dias, mas quem assina por ele é a Cleusa Maria. Cleusa e Nivaldo, muito obrigado pela prestação de contas. Olha, tem aqui a cópia do depósito, na verdade não é cópia, é o original do depósito que eles fizeram no banco, deixa eu ver aqui, Banco do Brasil, fizeram um depósito direto no Banco do Brasil, e aqui o canhoto do depósito. Então, a todos vocês do Centro Espírita Luz e Verdade, quer saber onde fica o Centro Espírita Luz e Verdade? Você aí de Campo Grande não sabe ainda? Anote aí, Rua Vitor Alves, 226, Campo Grande. Olha só, semana passada nós demos a notícia, alguns ligaram aqui para a emissora da Fraternidade perguntando maiores detalhes, eu vou repetir, porque eu falei muito rápido, mas já está em nosso site, vocês conhecem, www.radioriodejaneiro.am.br. Você entra lá em Clube da Fraternidade e você vai encontrar a dica dada pelo nosso confrade aqui, o nosso amigo Brandão. Então, você que quer melhorar o sinal da rádio, aí você mora num local que não pega muito bem o sinal da rádio, você segue a dica aqui dada pelo José Teixeira Brandão, nosso querido Brandão. Ele fez esse teste e conseguiu melhorar lá em Copacabana, no Leme, que ele mora, conseguiu melhorar o sinal. Eu vou só repassar a dica que ele nos deu, olha só. Ele disse para... Que existe uma antena para rádio AM que ele pode ser comprada na loja Ticara Eletrônica. Quem mora em Copacabana é Rua Siqueira Campos, 143, Siqueira Campos, 143, loja 85. Telefone 2547-6358. Esse anúncio é totalmente grátis, hein? Nós não cobramos nada da loja para estar dando esse anúncio. Esse anúncio é uma prestação de serviço a você que não tem o sinal muito bem aí ainda. Já vou falar sobre o sinal, hein? Loja ponto 22, aí quem passa pelo centro da cidade. Loja ponto 22, Rua República do Líbano 22, loja A. Rua República do Líbano 22, loja A. Telefone 2252-0471. E você pode ir lá perguntar pela rádio, antena do rádio AM para facilitar. Ele comprou para o rádio dele, então ele informa aqui onde foi que ele achou. Também tem uma outra informação aqui da Deise Maria Andrade, também informa que conseguiu melhor ouvir a rádio quando comprou um novo receptor, ou seja, um novo rádio. O receptor é marca COBY, modelo CX788. O modelo do rádio, né? Modelo Kobe, modelo CX788. Foi comprado em uma loja da galeria do edifício Avenida Central, ali na Avenida Rio Branco. Mas olha, alerta a vocês. Melhorou para a Deise Maria Andrade, que nos deu a informação. Não quer dizer que vai melhorar para todo mundo. Depende muito do local onde você mora, né? Então, se você tem mora, por exemplo, em local próximo a uma montanha, moradores ali de Jacarepaguá, tem uma montanha muito grande, que é todo o complexo da Tijuca ali, que com certeza faz sinal, faz sombra em alguns lugares. Mas olha, isso tudo está para melhorar, porque já já você vai saber. Atenção, quem fez a sua inscrição no Clube da Fraternidade, você sabe que você pode nos ajudar simplesmente com um dedinho. Como? Basta você ligar 2461-1400. Nós que ainda somos da época do telefone que a gente discava, né? Agora é só apertar o botãozinho, mais fácil ainda. Naquela época a gente tinha que discar. Mas você que pode nos ajudar discando ou teclando 2478-1400 ou 2461-1400. Que número é esse? Esse é o número do Clube da Fraternidade. Você liga, ouve uma secretária eletrônica e você deixa o seu nome e telefone, que durante a semana, em horário comercial, os nossos funcionários entrarão em contato com você, vão ligar para você para confirmar se você que fez a inscrição, porque é uma forma da gente checar, né, para que não tenha trote. Então, você deixa o seu nome e telefone, nós retornaremos a ligação e você estará inscrito no Clube da Fraternidade. Você vai nos ajudar a chegarmos aos 6 mil inscritos no Clube da Fraternidade. Verdade seja dita, nós já estamos aí há um bom tempo tentando chegar a 6 mil e não conseguimos ainda. Estamos hoje com 5.832. Eu vou dar o nome aqui dos que fizeram suas inscrições na semana passada, de 1 a 5 de fevereiro. Através do telefone, temos aqui a Maria Júlia Rodrigues, de Bangu, o Eric da Cruz Campos, da Barra da Tijuca, o Túlio de Souza Rocha, de Deodoro, Laurete de Miranda Barreto, da Abolição, Nero Etno Sobrinho, de Anchieta, e através do teatro, lá no cupom do teatro, lá do Teatro América, né? A Ângela Marta Vidal e Mary Emile Antunes Ferreira. Todos esses fizeram suas inscrições no período de 1 a 5 de fevereiro pelo telefone. Vamos agora aos inscritos pela internet. Temos aqui, no mesmo período de 1 a 5 de fevereiro, Edith Gonçalves de Oliveira, do Maracanã, Ana Maria da Silva, de Vila Velha, Espírito Santo, Ronei Leite Brito, de Diamantina, Minas Gerais, Rita Cristina Barreto, de Jacarepaguá, Silvia Lipes Darbili, de Bangu, Marcelo Barbosa Guadard, do Engenho da Rainha, Aparecido Paulo, lá de São Paulo. Alô, São Paulo, ouvintes de São Paulo pela internet. Um grande abraço a todos vocês. Com estes inscritos, nós chegamos aos 5.832. Precisamos de bastante, de muito mais. Sabe por quê? Vou contar agora a novidade que eu disse que ia contar. O transmissor Nautel de 50 kW, novinho, zerado, cheiro de novo, igual carro, já foi montado, está lá nos Estados Unidos, na fábrica, já está montado. Ou seja, ele já existe todo montado, da forma com que vai ser embalado e enviado aqui para o Brasil, Rio de Janeiro, Ilha do Governador, Tauá, Ilha do Governador. Na verdade, ele não vai vir para cá, né? Ele vai lá para Magé, que é onde ele vai ser instalado. Ele vai ficar lá no nosso parque de transmissão. O Átila vai acompanhar, vai fazer até uma carreata lá, seguindo o transmissor, para que nada aconteça. Vai instalar esse transmissor lá no parque de transmissão. Queria que o Átila estivesse aqui hoje, para ele contar em detalhes como é que vai ser essa instalação, o que, que precisa, mas já estou convocando o Átila aqui ao vivo. Átila, preciso da sua presença no próximo programa para dar detalhes aos nossos ouvintes. Agora, o transmissor, como nós falamos, ele custa caro, em torno de 700 mil reais tudo, 500 mil o transmissor, mais os impostos, dá tudo em torno de 700 mil reais. Nós fizemos o leasing porque nós acreditamos na comunidade espírita, precisamos da ajuda de todos vocês. Eu já venho dizendo, 100 mil reais já foram bloqueados da nossa conta para que assim que o produto chegue no Brasil, esse dinheiro é transferido para o fabricante. E nós vamos pagar ao longo de não sei quantos anos, não tenho de cabeça aqui, eu vou precisar que o Vitorino venha aqui no programa também para dar esses detalhes para você, nós vamos pagar mensalmente o valor do leasing. Mas isto vai nos ajudar a quê? Que em muitos lugares o sinal da rádio vai melhorar. Então é bom para todo mundo. Você vai poder ouvir a Rádio Rio de Janeiro sem chiado, gente. É o sonho olha, vou dizer, de 99% dos ouvintes, se não de 100% dos ouvintes. Tudo isso em benefício de cada um de vocês. O nosso esforço é em benefício de todos nós, porque todos nós também somos ouvintes da emissora da Fraternidade. Eu gostaria de aproveitar esse momento e mandar os nossos votos de nosso sentimento, né, pela passagem da nossa querida Maria Clemilda Pérez de Oliveira, a mãe do nosso presidente Jadiel João Batista de Oliveira, que desencarnou com mais de 100 anos de idade. Olha que bênção uma família ter uma mãe aqui nesse planeta, nesse mundo, com mais de 100 anos de idade. Jadiel e toda a família, nós aqui da emissora da Fraternidade, diretores, funcionários, estamos ao seu lado nesse momento em que, com certeza, existe uma tristeza pela distância, né? Até que nós possamos nos reencontrar novamente no plano espiritual. O sepultamento foi no Jardim da Saudade, na última quarta-feira, dia 10 de fevereiro. Então, eu me uno a todos os ouvintes da emissora da Fraternidade que, nas suas preces, possam colocar o nome da nossa querida confreira Maria Clemilda Pérez de Oliveira. Queridos ouvintes da emissora da Fraternidade, o programa está terminando. Hoje é domingo, estamos no Carnaval. Porém, quero pedir muita atenção de todos vocês. Vamos prestar atenção, porque o espírita é aquele que é conhecido pelos seus atos. Então, não vamos nos deixar enganar, estamos sendo observados, se não por aqui, pelos homens encarnados, né? Mas pelo plano espiritual. E nós temos a companhia que queremos ter, né? O médico se vê rodeado de médicos, afinal, essa é sua rotina, né? O juiz se vê cercado de juízes, promotores, que são os seus colegas de trabalho. O operador de áudio, ele se vê cercado dos seus pares de trabalho também, né? Técnicos especializados em rádio. Se vamos buscar companhias erradas, nós vamos nos ver em volta de quê? De companhias erradas. Então, não vamos deixar que esse momento de carnaval, que a alegria se transforme em outra coisa. Então, peço nesse momento a Deus a proteção para todos vocês que nos ouvem nesse momento, para que a tristeza seja aplacada no coração de cada um de vocês e que a alegria possa sobressaltar. A todos os ouvintes do Caminho do Senhor, do programa que começa em seguida, parabéns mais uma vez, sucesso e muita força, porque o trabalho é árduo. Um abraço. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro.